2858, decolado 06, controle 199, decimal 80. 1980, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, 2196, Fontana. 5296, linha e decola, pistão no zero, vento zero, 90 graus, 129. A linha decola, 5296. Decolada Uzuno 0, controle 119.8. 119.8, uma boa noite. Boa noite. O número 04 ali mantém, confirmado. Número 04, colado especializado no 0, vento 0, 90 graus, 109. Salvador Azul 4235, na final 5 milhas, baixado e travado. 4235, pouso autorizado no 0, vento 0, 90 graus, 109. Pouso autorizado no 0, Azul 4235. 604, decolou o 19, controle 19, décima 8. 198, uma boa noite. 235, Salas 21, no direito, no 21, décima 9. Direito, 219, azul, 4235.